Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Questão de sensibilidade, um programa contramão, no horário do jantar, do jornal, da novela. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, exceto nos dias em que a Rádio Melodia apresenta suas jornadas esportivas ou transmissões oficiais da municipalidade. Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Thank you. questão de sensibilidade. Também bate-papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. Uma das coisas gostosas do programa de rádio é o contato direto entre o ouvinte e o responsável pelo programa. Ou seja, se você quiser entrar em contato direto conosco, no site www.acasadapedra.com.br você tem um link para esse contato direto. E também na página específica para nosso programa Questão de Sensibilidade, que também é acessada pelo www.acasadapedra.com.br, há ainda um outro link para esse contato direto. vai ser um prazer receber a sua mensagem e respondê-la. Estamos aguardando. Maior o sentir, mais intenso o prazer pela prática e desenvolvimento de nossa sensibilidade em nossa relação com nós próprios, com os demais seres humanos, com todos os objetos que nos atendem, com a natureza, com a vida. Questão de sensibilidade. Oh, Lord, Joseph, leading you on your way. E o ano chega ao fim, 2011 acabando, e esse clima que acontece desde o início de dezembro já impregna o ar, já toma conta do interno das pessoas, e todos como que fazem um balanço interno, planos para o ano que vem. E ao mesmo tempo entro num clima mais festivo, mais afetuoso com a chegada do Natal. Por esse motivo, nós aqui no Questão de Sensibilidade não podemos ficar alheio a esse espírito de irmanação e de alegria que paira no ar. E precisamos mais do que nunca nos dias de hoje fazer com que esse espírito se faça renovado e permaneça não só nessa época, mas durante todos os meses do ano, com uma força maior que nos ajude a superar os desencontros, esse clima tão agressivo, violento dos nossos dias, e atenue também as agruras do cotidiano dessa época tão avançada do homem, mas tão cheia de desafios em todos os sentidos. Por esse motivo, nós vamos tocar músicas natalinas durante todo o mês e começando hoje, como vocês estão já conferindo. E vai ser esse o espírito. Músicas as tradicionais, músicas algumas vezes de diferentes culturas, outras vezes até músicas brasileiras que já não são tão comuns, que celebram o Natal, mas também isso vamos ter, e óbvio que a música clássica, e em todos os gêneros, cantores dos mais afamados, grupos corais também. Vai ser um programa diversificado. Algumas das gravações recentes de cantores internacionalmente famosos e bem atuais. Nós vamos ter o último CD do Michael Bublé. Ou seja, é um pacote bem rico. E tudo isso para dar a você, nosso ouvinte, esse clima mais agradável. Então, comece desde já a entrar em celebração, e uma celebração que não é só a celebração externa, a celebração do comércio, mas sim a celebração da alma, a celebração da irmanação e da alegria por estarmos juntos e por estarmos vivos. E por isso mesmo, o nosso abraço durante todo esse tempo, mas ainda estaremos juntos até o final do ano, durante o Natal e passando juntos pelo Ano Novo também. Então, essa é a nossa programação especial já no mês de dezembro. Questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. Oh! E o Questão de Sensibilidade trazendo hoje e durante todo o mês de dezembro músicas natalinas. E o Questão de Sensibilidade trazendo hoje e durante todo o mês de dezembro, músicas natalinas. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.